a vida inteira. Mas é lindo teu sorriso, brilho dos teus olhos, doce dos meus beijos, calor dos meus braços, perfume de jasmim chegou. De prazer levantou poeira. Poeira. Quero ouvir. Poeira. Poeira. Levantou poeira. Mais uma vez, mais uma vez. Poeira. Oh, poeira. Levantou poeira. Poeira. Levantou. Levantou poeira. Vem comigo, Maracanã. Minha paixão, viver, viver a emoção, ganhar teu coração, pra ser feliz a vida inteira. Mas é lindo teu sorriso, brilho dos teus olhos, meu anjo querubim, doce dos meus beijos, calor dos meus braços. Chegou, chegou no meu espaço, mandando um pedaço, com amor que não é brincadeira. Vamos fazer o grito de guerra mais lindo do Brasil e do mundo! Pra cima! Dançou bem no compasso, de prazer levantou, levantou a poeira.